Cíntia, 125 decimal 1. Você também tá ficou no bom, 89, boa noite. Boa noite. No 604, decolou, zona 9, chame controle 1208. 608, 604, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, passaredo 2224 para o táxi. Estamos com 58 a bordo, 6h30 em autonomia, alterna Juazeiro do Norte. 04 0, já alternado, apenas confirmando o POB autonomia. Afirmativo, desculpa, alterna Fortaleza, estamos com 58 e 6h30 de autonomia. Sente, passarei 2224, táxi via pátio principal, taxiway Índia, no ponto de espera, chama a torre 198 decimal 95 altímetro 1014, bom voo. Afirmativo, o erro é por causa do clima de Natal. Em se falando em Natal, um bom final de Natal para vocês, um bom 2013. Obrigado pelos bons serviços prestados aí, fiquem todos com Deus. Igualmente a toda a família Passareiro. Azul 4235, inicia redução para 2109. Redução para 2109, azul 2. Salvador, muito boa noite. Passaredo 2224. Passaredo 2224, boa noite. A linha decola no zero, vento no 1, no 0 graus, ano 09. Linha decola 2224. Prossiga. Salvador, 3305, desse mantém o nível 050, chegada Mari, 1014 no 014. Identifique. 04235, inicie redução para 1990, nós, desse mantém a 3000. 3000, vai reduzir para lá, né? São 1890, 1945. Certo. Voo 0076, desse mantém a 2000, autorizando final LS. Poder manter a velocidade até mais próxima. Afirmativa, manter a velocidade mais próxima, 2000, 1094, voo 0076. Tantris 662, chame Recife agora, frequência 126, decimal 85. Tantris 662, chame Recife, 126, decimal 85. Recife 12685, Tantris 662. Tantris 305, desça e mantenha a altitude de 4000. Salvador, boa noite, é o passarelo 2224, transfere. Para o controle, prossiga. Passarelo 2224, transferência. Passarelo 2224, acione o código 5176, contato radar na saída Momo, após direto para Juazeiro, 2224. 5176, acionado, perfil Momo após DCT Juazeiro, passarelo 2224. Salvador, eu vou 9278, boa noite, informação da Gol 9278, controle, acione identificação, desse mantém 5000 na chegada à área, guarde o ILS X-Ray, ajuste na 014. 5000 na área X-Ray, 014. Quase chame Recife agora na frequência 126, decimal 85. 2.85, 1604. Obrigado, boa tarde. Boa. Azul 4235, desse mantém a 2000, inicie redução para aproximação. Azul 4235. 2000 já está mantendo 60, já vai ter 1.50. Gente. Uno 076, completando o final LS, chame Torre, 118, decimal 95, bom pouso. 3295, gol 1076. Azul 4235, autorizado final LS. Autorizado final LS, levantando 4-0-2. 4-2-3. Gente, excelente. A seguir a aeronave da Gol já 7 milhas da sua frente. Fazendo companheiro aqui, obrigado. 76, ciente, livre pouso no coração. Aguarde a autorização de pouso, gol no 076. Aguardando a autorização de pouso no 076, livre pouso 10, vento no 10 graus, 10 nós. Livre pouso, gol no 076. Salve, Salvador, boa noite. 304, desse mantém 3.000. 3.305, mantém 3.000. Mantém 3.305, confirmando 3.000. 3.000, Gol 9278, desse mantém 4.000. 4.000, 9.278. Três, informação em curso Tango, pronto para cópia? Pronto, cópia. 5393 autorizado para Sierra Bravo Juliette Papá, nível de voo 190, Golf 677. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5403, 5393. Autorizado 190, via Golf 677. Vou falar da 10, curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju, controle 120.8, transponde 5403 do 35393. 5403, cotejamento correto, 35393. No pátio 3, chame quando pronto para o pushback acionamento. Salvador, acionei a 6313. Acionei a 6313, prossiga. Informação Tango para Guarulhos. 360 tem aprovado, Tango correto, pronto, cópia. Patinama 313, autorizado para Sierra Brava Golf Romeo, via Brasil no meio até Bravo até o Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5402, Patinama 313. Autorizado Guarulhos 360. Pela Ampla de Mundomeia, Belo Horizonte, 3, conforme a rota. Saída da fala da 10, curva direita, da El Leda Pri, 208, controle, 5402, é o código, né, 6393. 5402, cotejamento correto, Xenema 3-3. Portão 4, chame quando pronto para o pushback, acionamento, senhor. Agora. Paulo, Salvador, boa noite, boa noite, 076, agora na toca. Boa noite, 076, táxi aprovado via Alfa. E Juliette, para o portão 02. Alfa Juliette, portão 2, onde é que tá com ele? Desse mantém 3.000. Seja aberto, 9278. avisando, no, por esse localizador, avistando o 3305. Complexo final, chame torre 1195, 3305. 295, fechado. É. O 9278, disse mantendo 2000, autorizado final LS. 2000, autorizado final LS, 9278. Salvador, boa noite, Otan 3305. Boa noite, Otan 3305. O vento 100 graus, 09 nós, livre pouso, pista 10. Pouso 10, 3305. Paulo, boa noite, Azul 4235, livre na sua escuta. Azul 4235, autorizado Alfa e Juliette. Correção. Alfa e Juliette, ingressando à esquerda para o pátio 3, atenta ao sinalizador daquele pátio, Azul 4235. Alfa e Juliette, pátio 3, Azul 4235. Sistema com 3 checado, 3305. Gente. Silêncio, voo 2978, 9278. Torre 1895, bom pouso. 224, chame Recife agora, frequência 126, decimal 85. 126, 85, boa noite, bom trabalho. Comente, boa viagem. Solos 40, direito 1219. Direito 1293, 7305. Gol 9278, a moça em assento, abaixado, travado, 0. Gente, Ascendente, voo 9278. Aguarde a pista livre. Alfa. Juliette, para o portão 612. Alfa e Juliette para 612, 3305. Livre pouso no zero, vento no 1, 0 graus, no 1, mais. Livre pouso no zero, voo 9278. Boa noite, Feliz Natal, 35525, passou Conde, nível 140. Bom dia, senhor Chico Coitão, boa tarde. Reporte para descida, senhor identificação, aguarde LSX Raven, direto Ponce, para chegada Ponce, 35525. 5595, identificou, mandei 140, chamará a descida e solicita voz direto do... Pelo da presente, pelo? Inicialmente bom, se aguarde pelo mais próximo, 3559. Em combatendo, bom. Salvador é o Ocean 6313 na posição 4. Pronto, puxa acionamento. Portão 4 aprovado, puxa pega acionamento, chame 313, chame pronto para o táxi, senhor. A gente chama pronto o táxi. Solos 4-3, direito 1-2-1-9. Direito 1-2-1-9, bom, 9-2. O Salvador, boa noite, gol 9-2-7-7-7. Boa noite, gol 9-2-7-8. Táxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette, portão 8, gol 9-2-7-8. O trip 5393 na pushback acionamento. 3 acionamento em nível pushback acionamento, 5393, chame pronto pro táxi. Caraca, pega. 163-139 a bordo. Astronomia 0530, está alterando no Rio de Janeiro, Galeão. Galeão 129, por gentileza, confirme 330? 0530. 0530, copiado. O Oceania 313 tem táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre na frequência 198.95, 6313 tem um bom voo, boas festas. Prezado, táxi, chama próximo, 8.465. Para o táxi 35393, com 72 a bordo, 2 horas, foi bom. 3 horas e 30, alternando Recife. Recife alternado 072-3 e 30. O trip 5393 tem táxi aprovado via pátio 3, pátio principal, Índia, até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 4. Do ponto de espera pistão 0, chame torre na frequência 1 no 8 decimal 95 5393. Tem um bom voo e boas festas, senhor. Está autorizado o pátio via pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera da 1 no 0 118 95, trip 5393. Grato, muito boa noite. Um feliz Natal restantinho da noite. Salve, Salvador, boa noite. É do Bato 228, está aqui da Tango, Associação Petrolina, nível 300. 9094, descendo via para o segmento LSX Luiz. Zero. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Flock, controle 120.8, transponder 5410, azul 4298. Autorizado Petrolina, Serra Bravo, Babalina, nível 300, pela uniforme azul 20. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle 1208, antena 5410, o azul 4298. 5410, com o testamento correto, azul 4298. Portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Tá, vai agora pronto, azul 4298. Salvador 6313 da Oxa está pronto. Oceania 6313 da Linda, coluna 0, vento no 1, 0 graus, 1 no 2 nós. Cuidado, alinhar de falar, 6313. Metro 3 da Ocean. noite, 35393, ponte pedal no zero, pronto. 35393, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém o no zero, 5393. 5595, solicita a descida. 5595, desça 4 mil pés, 1014. 4 mil no zero, no 4. Na 3398 para o lote, curva agora na proa 055, nessa proa intercepto, isso para 2000 pés com 1014. Na 3398 Salvador. Capa, quanto você dá de voar? Duna, 2000? Duna 2000, com 3398. Capa Duna, 3398, obrigado. Controle, Salvador 6313, decolou? Pode voar. Leda? Boa noite, 6313. Feliz Natal. Como presente, vai voar Leda. Tudo mantém o 360 vigilante. Oh, beleza, estamos voando Leda então. Feliz Natal para vocês também. Confirma? Podemos iniciar aqui na cabeceira 90, trip? 12 para 209. 2005. Beijo. Obrigado. Puxa, deu que você aumenta o cartão 3, azul 4298. Azul 4298, vai na equipe de salvo, chame para táxi no 03. Autorizado, reporta o táxi, azul 4298. Decolado aos 54, controle 120.8. 208. Boa noite, obrigado. Boa viagem, bom Natal. Então, copia. Afirma, fechado, saco, posição 2. Voo na 074, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, via Upezulu 16 até Belo Horizonte, diretriz conforme rota do plano de voo. Da Eule da Bridge, a sua saída, decolando 10, com primeira curva fazendo decolagem à direita, 54 no 2, transponda, controle, 120, decimal 8. Gentileza, nossa boa noite, é via Upezulu 10, é SMAP, DCC Away, DCC Mike de Alfa, 4-4, tem que dar uma checadinha pra gente, por favor. Afirmativo, vou dar uma checadinha aqui, porque tá UPZ10 até Pizzi, UPZ16 Belo Horizonte, direto Trive aqui na. No. Pra mim. Então, uma pessoa só pra confirmar um certo espaço. Certo, vou entrar em contato com a gestante. Salvador, boa noite, voo 9287, autorização para Guarulhos 347. Voo 9287, a informação em curso é a Tango, aguarde o segundo cópia, prepare da Euler da 20 para Guarulhos, nível 400. E aguardando o 9287. Azul 4298, 79 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternação a favor. Azul 4298, autoriza táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chame torre em 1, 18095, ajuste no 0 no 4, bom voo. Táxi cruzado via Índia, ponto de espera no 0, com pronto, 18045, 1014, Azul 4298, obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada. Copia. Voo 9287, autorizado Salvador Guarulhos, nível 400, saída da EU, Leda Bridge. Decola 10, com primeira curva após decolagem à direita. A rota é direto Block, Upzone 10 Smap, direto Wake, direto Mia, conforme rota do plano de voo. 5407, transponder e controle, 120.8. Autorizado Guarulhos 400, saída da EU, Leda Bridge. A rota é Block, Apertulou 10, Smart, direto ao Wake, direto via, Apertulou 44. Transponder 5407, controle 1208, com 9287. O 9287, cotejamento correto, chame pronto para pushback e acionamento no 08. Vai chamar pronto, obrigado. E Salvador, boa noite, Azul 4298, ponto espera da 10, pronto. Azul 4298, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1, 10 graus com 10 nós. Livre, alinhar e decolar, pistão no zero, Azul 4298. Ele matou tudo. Puxando 63 no 3, chame Recife, em 1251, no 10 no 3, 325, bom, boa noite. 251 no 3325, obrigado, boa noite. Estamos em contato aqui com o Centro Recife e eles informaram que a rota é essa mesmo que eu paguei para o senhor. Upzone 10 Bridge, Upzone 16 Belo Horizonte, direto Trive. É, você fez alguma CHG? Negativo, tá ótimo. A rota é muito boa, mas entrega para o CHG. Não estou confirmando, Upzone 16 até Trive. Está falando da EU, Leda, vou direto Bom, no 074, cotejamento correto, também pronto para pushback e acionamento. É, bota no 074. Dan 3398, baixo travado? Travadio, baixo travado. Autorizado pouso, pistão 10, vento 1, 10 graus com 1, 10 nós. 110 com 11 nós, copiado. Azul 4298, decolado 0001, controle agora 120, versão 8, boa viagem. Controle 208, 4298, obrigado, boa noite. 3305, autorizado Salvador Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, saída Pucca, transição Caju, decolada 1-0, com primeira curva após a decolagem à esquerda, 5413, transponda, controle 1-2018. Descendo a 2014 ali, se livre dele, é 2014. Antônio Salvador, boa noite, azul 4298, decolado na Momo, 1600 para 300. Azul 4298, sub Matinha 300, saída Momo. 300, saída Momo, azul 4298. 0 no 4, tráfego precede um Airbus da TAM, aproximadamente 2000 cabeceira 1-0. Continua a aproximação, guardando instruções, trip 5515. 5515, ciente. Precede a aproximação. 398 no solo 03, direito, ano 21, décimo 9. Direita, 219, 3398. Trip 5595, check trem. Salvador, boa noite, TAM 3398, livrando a principal. TAM 3398, muito boa noite, autorizado Alfa Juliette, remota 04, parte 3, quando lá atende seu sinalizador. Gente, Alfa Juliette, remota 04, parte 3. No 5 no solo 05, direita no 21, décimo 9. 219, 55 no 5. Falamos boa noite, 55 no 5. Trip 55 no 5, muito boa noite. Autoriza táxi Alfa Juliette, remota 03, no pátio 3, quando lá atende seu sinalizador. Alfa Juliette, remota 3. Estabilizando o localizador, o 6284. 6284, chame torre, ano 895, boa noite. 6895, boa noite, obrigado. Azul 4298, chame o centro Recife em 12685. Boa noite, um feliz Natal. Centro Recife em 2685, Azul 4298, boa noite, bom Natal pra você, senhor. A reportar baixar até lá, 6284. Voo 0074, puxa para acionamento, posição 2. Voo 0074, correio equipe de solo, chame para o táxi, 02. Autorizado, vai reportar para o táxi, voo 8 travou, acho que não é 6224. 6224, autorizado por pista 1-0, vento 1-0 graus, com 10 nós. Pouso autorizado, 6224, pista 1-0. Xanã 624, não sobe ao Juno 1, direita 121-19. 121-9, obrigado. Solo Xanã 624, Detroit, livrou na ECO. Xanã 6224, muito boa noite, autoriza táxi Alfa, reporta o ingresso na Juliette. Seu portão previsto a 01. táxi livre via Alfa, reportar a sua Juliette, parou com o Oscar 1, via 224. Salvador, voo 9287, para o busca de estacionamento, portão 8. Voo 9287, coordena a equipe de sol, chame para táxi. Autorizado, voo 9287. Solo, voo 9074 para o táxi. Temos 138 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alterna Galeão. Voo 9074, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre em 1-18-95, ajuste no 014, bom voo. Esse táxi é Índia, ponto 02-295-14, ajuste no 074, obrigado. Chanel 6224, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. Autorizado Juliette, 016224. Salvador, voo 9074, boa noite, ponto de espera 10. Voo 0074, alinhado, decolar, pistão 0, vento 1-10 graus com 11 nós. Aqui decola, pistão 0, voo 0074. 3178, boa noite, feliz Natal a todos. Desça para os 5 mil pés, na proa de Itap, chegada Mari. Fica 12. Voo 9287-55 a bordo. 3 horas e 50 de autonomia, Galeão alternativo. Voo 927, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Chame Torre, em 1-18-95, ajuste no 014, bom voo. Ok, parte o principal Índia, ponto de espera da pista 9-0-8-9-5 a torre, 1014, ajuste 9-2-8-7-3. Boa noite, voo 9074, 1600, para o 360 na DEL. O Gol no 074, Gol 360, saída da El Vigilante. Ok, da El Vigilante, Gol no 074, solicita direto, Leda. Exato. Leda, obrigado. Só 3305 no gate 06, acordando equipe de salvo sempre para o táxi. Oi, Salvador, boa noite, Gol 9287, na Índia, quanto espera o zero? Tá, tá no zero. Ali mantém Gol 9287. E mantém 9287.